Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. As canções imortais. No reason. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. I never really cared until But the secret is still my own. And my love for you is still unknown. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Fechando o primeiro bloco do Encontro Central, né? Alone, Her, também Tears in Heaven com Eric Clapton, teve Gary Europe, também Chicago, Linger com Cranberries e Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. E você está afim de participar do programa? É muito fácil. Você pode mandar o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, mandar o seu recado romântico, a sua cartinha de amor, a sua declaração, né, para quem você ama, tá? E também pode pedir a tradução do dia. Todo dia, nos programas Encontro Central, de segunda a sexta, no terceiro bloco, tem para você tradução do dia. Então estou esperando aí a sua participação. Rapidinho, a gente está de volta aí com muito mais romantismo para você. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. E já estamos de volta com o Encontro Central, abrindo mais um bloco de música romântica para você. Tem Air Supply, Goodbye. Bem-vindo. As canções imortais. See the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. My heart will go on.

Fábio Pérez apresenta Encontro Central. E fechando esse bloco com Scorpions, Wind of Change, Ventos da Mudança. Também teve Celine Dion, My Heart Will Go On. Quem que não conhece essa música? Né? Também teve aí Diana Ross, Matando Saudade, Sting com Desert Roses, né? A Rosa do Deserto. E abrindo com Air Supply, Goodbye. Só as mais românticas para você. Aqui, ó, no Encontro Central. E para você participar é muito fácil. Você manda um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você manda aí o seu e-mail, pede sua música, faz a sua declaração de amor, manda o seu recadinho, pede a sua tradução, tá? De repente pede a sua música, não tem problema, tá? Então envia aí seu e-mail e o Fábio Pérez vou estar esperando o seu e-mail e com certeza você vai ouvir o seu nome aqui na sua rádio. E já já a gente volta com a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Olá, estamos de volta. E agora, como você já sabe, né, o terceiro bloco tem a tradução do dia. Dessa vez com Bryan Adams, Please Forgive Me. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Ainda parece nossa primeira noite juntos. Parece o primeiro beijo. Está ficando melhor, amor. Ninguém pode melhorar isso. Ainda estou esperando. Você ainda é única. A primeira vez que nossos olhos se encontraram, os mesmos sentimentos eu mantenho. Apenas meus sentimentos, muito maiores. Eu quero amar você por muito mais tempo. Você ainda tem a chama interna? Então, se você se sentir sozinha, não se sinta. É a única que eu sempre quis. Eu só quero fazer isso continuar. Portanto, se eu te amar um pouco mais do que devia, por favor, me perdoe. Eu não sei o que fazer. Por favor, me perdoe. Eu não posso parar de te amar. Não me negue esta dor que eu estou sentindo. Por favor, me perdoe. Se eu precisar de você como eu preciso, por favor, acredite em mim. Tudo que eu digo é verdade. Por favor, perdoe-me. Eu não posso parar de te amar. Ainda parece que os melhores momentos estão de volta. Parece o primeiro toque. Ainda se aproximando, amor. Não consigo chegar perto bastante. Ainda esperando. Você ainda é a número um. Eu me lembro do cheiro da sua pele. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro de todos os movimentos. Eu me lembro das noites. você sabe que eu ainda lembro. Então, se você está se sentindo sozinha, não se sinta. Você é a única que eu sempre quis. Eu só quero fazer isso continuar. Portanto, se eu te amar um pouco mais do que deveria, por favor, perdoe-me. Eu não sei o que fazer. Por favor, perdoe-me. Eu não posso parar de te amar. Não me negue essa dor que eu estou sentindo. Por favor, me perdoe. Se eu precisar de você como eu preciso, por favor, acredite em mim. Tudo que eu lhe digo é verdade. Por favor, perdoe-me. Eu não posso parar de te amar. Não acredite. Eu não sei o que faço. Por favor, perdoe-me. Eu não posso parar de te amar. Estamos apresentando Encontro Central.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. As canções imortais. Right. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Heart down. músicas inesquecíveis. E aí, gostou? Matou saudade? Então tá bom, Elton John com Sacrifice, teve Beyoncé, também Barry White, You Are the First, The Last, My Everything. Também Alanis Morissette com One Foreigner, matando saudade, hein? E Bryan Adams, Please Forgive Me. Tá a fim de participar? Pedir a sua tradução? Então é fácil. ouvintecentral@hotmail.com. Tá a fim de participar da programação do seu rádio? A melhor, pedir a sua música, indicar, falar comigo, bater um papo, sei lá. Então mande aí a sua cartinha, mande o seu recadinho, faz o seu pedido musical e a gente toca para você a sua música preferida no melhor do romantismo no seu rádio. Rapidão, a gente está de volta. Não sai daí. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Não falei que era rapidinho? E a gente está de volta aqui com o melhor do romantismo dentro do Encontro Central. E essa aqui eu tenho certeza que você vai matar a saudade. Seu coração vai bater muito mais forte. Tem aí George Michael, Careless Whispers. Então vem pro romantismo, Encontro Central e você, fazendo a sua noite muito mais gostosa. Fábio Teves apresenta Encontro Central. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Can take away this blues, 'cause Encontro Central, o coração batendo mais forte. Against the wall, I need you by my side. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. E fechando mais um encontro central aí com Human League, também teve Whitesnake, Is This Love, Sidney O'Connor, Nothing Compares to You, Simple Red com Stars, também teve Phil Collins, One More Night, e George Michael, Carla's Whispers. Essas aí foram as últimas que você curtiu aqui hoje, né? E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui, não esquecendo que você pode participar do programa. De que forma? Você manda o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com E como eu sempre repito para você, fico falando, é facinho, hein? Mande aí o seu e-mail, peça a sua música, peça a sua tradução, fale a sua declaração de amor, não tem problema, tá? A gente tá aqui para te ouvir e tocar a música que tocou o seu coração e da pessoa amada também. Então pode participar, Encontro Central é para você esbanjar paixão, tá bom? Para você, fica comigo aí, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. E amanhã tem mais Encontro Central. Até lá. Até o nosso próximo Encontro Central.